continuando com a nossa fala com relação ao desenvolvimento das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro, abordaremos hoje, nesta parte, duas expressivas regiões turísticas do estado. A primeira região estudada por nós será a região da Costa do Sol. Alguns a conhecem como região dos lagos. É uma região muito expressiva e muito importante. Vejamos quais são os municípios que fazem parte desta área. Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, e a cidade do poeta Casimiro de Abreu. Esta região possui uma área de 5.295 quilômetros quadrados e uma população em torno de 700 mil habitantes. Portanto, vocês viram que é uma região com um número significativo de municípios, e cada um mais lindo do que o outro. Todos apresentam grandes atrativos turísticos. Vamos iniciar falando sobre o litoral desta região. O litoral é grandioso, um litoral muito lindo, um litoral com várias restingas, algumas lagoas, e onde nós temos um turismo de surf. Então o surfista tem aí um apreciável local, e para o mergulho. Dentro ainda desse contexto do litoral, de Macaé até Quissamã, passando por Carapebus, nós vamos encontrar um importante parque nacional, que é o Parque Nacional de Jurubatiba. esse parque nacional. Tem uma área muito, muito, muito apreciada. É uma região de lagoas pequenas, em torno até de 18 lagoas. Ela vai se delinear com a Lagoa Feia, em Campos, que é a maior lagoa do estado do Rio de Janeiro. E, portanto, o ecoturismo é uma atividade turística muito importante dentro deste parque. Aliás, é o único parque nacional de restinga do Brasil, este Parque Nacional de Jurubatiba, nesta região. A região também vai possuir, além do seu turismo ligado ao ecoturismo, um turismo rural, porque foi uma região onde a atividade canavieira, no século XVIII, no século XIX, teve a sua pujança, e estas grandes fazendas que aí existiam se transformaram em grandes hotéis fazendas. Esses hotéis hoje que são apreciados por uma quantidade muito grande de turistas que para isso se desenvolvem. Dentro da região, principalmente da área de Cabo Frio, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, devido à proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, o grande centro, e com temperaturas mais brandas e com a pluviosidade baixa, vai apresentar um fluxo de pessoas muito apreciável dentro destas áreas. Então já vimos que as cidades, principalmente na época dos verões, na época dos carnavais, na época em que nós vamos ter grandes feriados, estas regiões serão as mais badaladas dentro do estado do Rio de Janeiro. Dentro também de Cabo Frio, nós vamos ter passeios maravilhosos, como, por exemplo, o passeio no Canal de Itajuru, onde os barcos levam os turistas para o Oceano Atlântico, porque o que é o Canal de Itajuru? É a ligação do oceano com a Lagoa de Araruama. Então, este canal torna-se um importante produto turístico dentro de Cabo Frio. E lá na região oceânica, lá dentro do oceano, os barcos param para que os turistas possam apreciar de binóculo, porque é proibida a entrada de pessoas no local, do nudismo que existe dentro de uma das praias deste município. Então vocês podem sentir aí, avaliar como é importante este município. ainda dentro deste município, há um forte que tem a sua origem no século XVII e que conta toda a história desta região, através então do forte aí existente. Aliás, toda a região, Arraial do Cabo, Armação de Búzios, que era um simples distrito de Arraial de Cabo Frio, e hoje é uma região, é um município onde predomina grandes hotéis importantes e que abrange aí um número considerável de pessoas, de turistas, que para esta região se deslocam. Então, esta área de Armação de Búzios era uma área de pescadores há poucos anos atrás. No Arraial do Cabo, nós vamos encontrar uma região de salinas, né? A álcalis já teve a sua presença marcante aí nesta área. Infelizmente hoje já não existe mais a álcalis, onde nós tínhamos a fabricação da barrilha, problemas políticos, evidentemente. Temos também um museu um museu da psicultura aí dentro desta região, museu muito lindo para ser observado, e uma história ligada a Américo Vespúcio. Segundo a história, ele esteve na região em 1501. Há ali no local uma área de inscrita ali a presença de Américo Vespúcio dentro deste município. A cidade também, esta área vai apresentar para os turistas compras em grande quantidade, então muitas lojas. Então, uma gastronomia também muito importante dentro do contexto e que, então, é apreciada por todos os turistas que para aí se deslocam para participar, para que possa aí viver a felicidade de 4-5 dias, dependendo de cada um. Como já disse, o turismo rural é muito importante em todo o contexto. Dentro, por exemplo, da região do Rio das Ostras, que subiu assustadoramente, nós vamos encontrar também belezas naturais de grande importância. Casimiro de Abreu, você vai ter o museu do grande poeta Casimiro de Abreu. Então é uma cidade também muito, muito visitada. E Araruama, que significa comedouro de araras, que tem uma paisagem muito linda, além da restinga. Existem algumas salinas dentro da região de Araruama. A Lagoa de Araruama é uma lagoa bela, ela banha vários municípios e muito apreciada pelo esporte náutico. Então, vários veleiros vão aí para esta região, né, e navegar em torno desta Lagoa de Araruama, na Lagoa de Saquarema também, muito, muito bonita, muito importante, muito bela, e a Lagoa de Maricá. O turismo também católico, portanto, da região, da religião, o turismo religioso se faz presente em toda a área. Então, tornando esta região turística uma das mais procuradas dentro do estado do Rio de Janeiro. Saindo da Costa do Sol, nós vamos entrar numa outra área também muito bela, que é a região serrana Verde Imperial. Então, Serra Verde Imperial. Uma região serrana, onde você tem vários municípios neste contexto também. E quais são estes municípios? Podemos assim decliná-los. Como, por exemplo, o município de Magé, o município de Cachoeira de Macacu, o município de Guapimirim, o município de São José do Vale do Rio Preto, município de Comendador Gasparian, Três Rios, além das três mais importantes cidades dentro do contexto serrano, que vem a ser Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Vamos começar pelo Levi Gasparian, Comendador Levi Gasparian, e Três Rios. Existe nesta região, nesta área, além da sua história, um rio chamado Rio Paraibuna, onde o turismo de canoagem é muito apreciado aí dentro da área. A sua história é muito significativa quando da passagem dos burros por esta área, levando ouro para Paraty, para o litoral. Esta região teve uma importância muito grande no carregamento do ouro, que era levado das Minas Gerais no século XVII, no século XVIII, para a região de Paraty e depois para a região do Rio de Janeiro, que ia para a metrópole. Muito bem. Seguindo o nosso roteiro, nós vamos entrar agora na cidade de Guapimirim. É uma cidade que tem 70% da sua área tombada, preservada, é uma área muito importante, porque o ecoturismo aí se faz muito presente, e aí nós vamos ter então uma área de mangues, ou melhor, uma área manguezal de grande relevância para não só para a piscicultura da Baía de Guanabara, que ela fica no fundo da Baía de Guanabara, como toda esta região daí. Então, Três Rios que aí desembocam, junto com a água da Baía de Guanabara, vão formar um grande manguezal. E todos nós sabemos que um manguezal preservado é uma vida também preservada. Então, os peixes vão ter realmente uma vida muito, muito importante aí para a sua alimentação dentro desta área. Dentro ainda de Guapimirim, nós vamos acentuar a presença do pico do dedo de Deus. Então vocês já sentiram que o pico dentro de dedo de Deus, de em torno de 1.700 metros, pode ser também, além do ecoturismo aí desenvolvido, a presença da nossa grande Mata Atlântica também, você vai ter o montanhismo nesta cidade. Magé, com negócios bastante importantes, Cachoeira de Macacu também. Então, a presença da nossa Mata Atlântica, então o ecoturismo aí dentro dessas cidades se faz bastante palpável, então de muita importância, inclusive também de pequenos negócios que são aí fortalecidos dentro desses municípios. E seguindo, nós vamos encontrar, dentro desse contexto da chamada Serra do Mar, formando grandes paredões, grandes vales, nós vamos ter primeiro a presença da grande cidade de Nova Friburgo. E eu quero chamar a atenção para Nova Friburgo, porque tem uma ligação direta com a imigração alemã. Um grupo de alemães do canton alemão, né, da Suíça. Então, este grupo deste canton de Freiburgo vieram para esta área, diretamente para esta área, e aqui fundaram esta cidade, ou seja, a cidade Nova Friburgo. É uma região, portanto, de uma culinária apreciável, né? Uma gastronomia alemã, lindos hotéis e grandes restaurantes são aí encontrados. Então, o turista tem aí uma área de muita importância, com clima muito ameno, com temperaturas em torno de 20 graus. Essa é a tônica, inclusive, de toda a área serrana. Os vales bastante profundos desta região, desta beleza, né, vai também dar uma conotação toda especial a esta área, junto com a floresta da Mata Atlântica que aí se desenvolve. Próximo à região de Nova Friburgo, nós vamos encontrar a cidade de Teresa, a cidade Teresópolis, que é uma cidade muito importante, é tida como a capital do montanhismo nacional. Aí nós vamos encontrar a Granja de Comari, onde os nossos jogadores e alguns times do Rio de Janeiro para aí se deslocam para que possam ali fazer treinos, que é uma região de clima muito bom, uma temperatura também em torno de 20 graus, a cidade de Teresópolis está em torno de 900 metros de altitude, a cidade de Nova Friburgo em torno de 800 e a cidade de Petrópolis em torno de 800. E a sede aí em Teresópolis do grande Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem a sua presença marcante. Então aí você vai encontrar a sede onde o ecoturismo, o montanhismo se desenvolve de uma forma muito criativa, muito importante para o turismo da área. a região é tida como a de maior área de montanhismo do nacional, portanto, do Brasil. Ela também tem a presença da BR-116, aliás, toda esta região tem muitas as rodovias que aí fazem fazem a sua, o seu sustentáculo dentro da área, são estradas importantes estaduais. E finalmente a cidade de Petrópolis, uma cidade imperial, é a única cidade imperial das Américas. Então vocês vejam a importância dessa cidade para o turismo, onde nós temos aí o montanhismo também, que é feito de uma forma ímpar. Você vai encontrar belezas naturais dentro desta região, principalmente na região chamada área das Araras, onde fazem até estudos sobre a flora, né, da região da Mata Atlântica. E ainda dentro de Petrópolis, dentro da sua cidade, você vai encontrar o grande museu, com Museu Imperial, com dois andares, em que você, então, percorrendo todo este museu, você vai ter uma ideia da história do nosso Brasil imperial. Então, são muitas salas para serem percorridas, e você faz isto num dia, dentro deste museu. Ainda você pode encontrar o Museu de Santos Dumont, onde você vai ter um contato direto com além da beleza da sua casa, a sua criatividade. É algo assim muito importante e que nos deixa realmente felizes, porque este foi um dos grandes brasileiros que nós tivemos aqui neste país, Santos Dumont. E depois a casa também do Barão de Mauá, Irineu José de Evangelista de Souza. Irineu José Evangelista de Souza, Barão de Mauá, que foi um homem muito rico, fundou inclusive o Banco do Brasil, tinha muitas indústrias, inclusive foi ele quem criou as primeiras ferrovias no nosso país. E, claro, outras grandes regiões, como a Casa de Isabel, Rio Negro, enfim, a área do Cristal, são regiões, a própria, o Santuário de São Pedro de Alcântara, são pontos turísticos de grande relevância que você pode encontrar dentro de Petrópolis. E então você vai passar dias maravilhosos, além da gastronomia, que também se faz muito importante, é uma ligada inclusive também à gastronomia alemã. Aliás, as festas alemãs, tanto em Nova Friburgo como em Petrópolis, têm um papel preponderante dentro desta área daí. Então são festas lindíssimas, né, que você vai ter visitando esta região. A cidade de Petrópolis é cortada pela BR-040, que vai nos levar até Brasília, né? Passando por Minas, vai até Brasília. Então, estas são algumas considerações que nós poderíamos dar para vocês com relação a estas duas importantes regiões turísticas, a região turística da Costa do Sol e a região turística da Serra Verde Imperial. Então, vocês visitando-as, vocês vão ficar realmente, vão ter uma felicidade. Vocês vão encontrar dias maravilhosos dentro desta área. Muito obrigado.